Desliguei meu telefone quando ouvi a sua voz. Eu tive medo de você falar de nós. Fiquei todo arrepiado, pedi desculpas, desliguei. E no silêncio do meu quarto eu chorei. É que a minha culpa me devora. Não esqueço quando fui embora e te falei que já não dava mais. Mas confesso que me arrependi. Só Deus sabe o quanto resisti pra não bater na porta e voltar atrás. Você ligou, não atendi. Fui fraco demais. É que eu tive medo de falar com você. Já não tinha mais palavras pra dizer. Mas a realidade não dá pra esconder. Tá na cara que eu não esqueci você. Culpa me devora. Não esqueço quando fui embora e te falei que já não dava mais. Mas confesso que me arrependi. Só Deus sabe o quanto resisti pra não bater na porta e voltar atrás. Você ligou, não atendi. Fui fraco demais. É que eu tive medo de falar com você. Já não tinha mais palavras pra dizer. Mas a realidade não dá pra esconder. Tá na cara que eu não esqueci você. É que eu tive medo de falar com você. Já não tinha mais palavras pra dizer. Mas a realidade não dá pra esconder. Tá na cara que eu não esqueci você. Tá na cara que eu não esqueci você. Tá na cara que eu não esqueci você.